A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Engraçado que depois de 150 episódios do Agente 86, muitos assuntos ainda não foram abordados por cá. Mas como tudo tem a sua hora, é chegada a vez de programa Silvio Santos. Vou começar aqui falando do início do programa Silvio Santos e muita gente não vai acreditar, mas o programa começou na década de 70 na TV Paulista e depois, vejo vocês, ele acabou se transformando ali num programa da TV Globo, onde passou a ter 10 horas de duração, chegando a dar até 89 pontos de Ibope. Depois disso ele foi para a extinta TV Tupi e depois, né, foi lá para a própria TVS. O Silvio Santos, ele foi o maior sucesso da Globo, que a Globo já teve em todos os tempos, superando Chacrinha, superando Faustão. O Silvio Santos foi a Oprah Winfrey, né? Pois, porque aconteceu com ela a mesma coisa, né? Ela fez seu sucesso, depois ela foi pra sua própria TV. É, mas ela tá definindo. Quando virou um fracasso. O Alexandre, você se lembra que em São Paulo o programa chegou a ser transmitido simultaneamente pela TVS e pela Record? Sim. O Silvio Santos tinha parte da Record. Eu acho que ele comprava o horário. Porque a Record tinha uma abrangência bem maior, né, no interior de São Paulo. A TVS era inexpressiva no interior do estado de São Paulo. Então, Alexandre, o programa durava várias horas por conta de abrigar dentro de uma grade, né, um pupurri de bizarrices televisivas. É isso. Todo domingo era dia de frango com macarrão na casa da minha avó materna. Então eu começava a assistir o Silvio Santos em casa, no café da manhã, e terminava a noite no show de calouros, ainda na casa da minha avó. A gente só voltava pra casa depois do show de calouros. Quando acabava. Isso. Quando cantava lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Quando alguém ganhava 10 de todo mundo, né? Aí vinha todo aquele monte de calouros que tinham passado antes, iam lá cumprimentar o Wagner Montes, era Cid Almeida. Então a gente ficava ali o domingo todo assistindo o Silvio Santos. É verdade. Uma loucura, né? Eu gostava daquilo, cara. Eu também, porque uma vez eu fiquei esperando o homem que ia virar peixe. É o homem verdade, ia virar, e anunciou desde o domingo no parque, anunciando, olha, o homem que vai virar peixe. Verdade. E eu fiquei o domingo inteiro esperando a escama crescer. E você fica esperando, o que será? Como é? Será que esse cara vai virar peixe? Pois bem, eram 11 horas da noite do domingo e o cara entrou com uma frigideira. E começou a virar uma sardinha. E virar um peixe. E eu queria morrer. Na minha cabeça, naquela época, era o auge do Homem-Cobra. Lembra do Homem-Cobra? Homem-Cobra. Com Dick Benedict, eu acho que era o cara de pau do Esquadrão Classe A. Transformando numa cobra durante o filme, parecia a Monga do Play Center, né? Só que na época era um efeito fantástico. Eu tinha certeza que ia acontecer aquilo. Começar a crescer escamas, guelras, rabo de peixe, nada. Outro clássico também é o cara ia subir na escada, ia jogar um tijolo e o outro embaixo ia pegar no dente. Arrebentou a boca. Não, cara. Simplesmente o cara jogou o tijolo no chão e o outro pegou no dente com a mão. Com a mão segurou. Teve também, desde o domingo do parque, começou a anunciar um cara que ia parar o motor com a língua. No meio da Porta Esperança, Silvio Santos, e o homem que vai parar o motor na língua? É um esmeril, na verdade. Esmeril. Esmeril. Aí chegou na hora lá, o último candidato, botou o esmeril pra rodar, ligaram o motor, era girando. Ele foi com a língua e aproximando perto ali do esmeril, né? Aí todo mundo, ó, oh, tá, o Silvio Santos fazendo um drama, eis que ele pega e dá uma linguada no botão e desliga. Pra gente deixar a coisa mais organizada, começava com o Domingo no Parque. Vamos falando um por um aqui, então. Então vai lá. Do que se tratava o Domingo no Parque? Era um programa pras crianças, né? Sim, onde com aquele monte de disputas de escolas. De escolas, exatamente. O que eles faziam? Eles pegavam as duas escolas, aí tinha lá a professor Juarino José de Caçapava. Caçapava era uma das cidades mais presentes. Eu acho que tinha, cara, uma linha férrea. Caçapava Estúdio. Vila Guilherme lá, que levava direto, porque era impressionante. Aí juntava duas escolas, cada escola virava um time de futebol. Um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro. Era Palmeiras contra Botafogo, isso. Corinthians versus Flamengo. E eram essas gincanas mais absurdas, a mais clássica, aquela que o garoto entrava dentro de uma cápsula e ele trocava um prego por um Volkswagen. É. Você quer trocar essa batatinha frita pela bicicleta? Sim! E a gente ficava maluco. E era... Fala assim, filha da puta, fala assim. Todo mundo ficava... E o moleque não sabia de nada que estava acontecendo, não tinha como. E a gente xingava, né? Porque por que esse idiota trocou um tênis Montreal antimicrobial por um prego? Você lembra que tinha a disputa dos bebês? Eles pegavam dois cadeirões, aí botava o bebê representante do Corinthians e o bebê representante do América. Aí botava tipo um dadinho assim em cima do cadeirão. E a criança tinha que jogar. Tinha que jogar no chão. Aí o bebê que jogasse primeiro teria ganho a prova. E a última, que separava os homens dos meninos, ele chegava pra plateia e fazia perguntas. Aí quem ia acertando as perguntas, ia indo pra frente ali pro picadeiro, sei lá o nome daquela bosta. Aí tinha que abrir umas latas. Isso. Poderia ter uma cobra. Ou uma flor. Uma flor que te dava um prêmio máximo lá. E era imbecil. Porque durante a gincana lá, você ia acumulando pontos. Não valia de nada, porque a quantidade de pontos da prova final era superior a qualquer ponto que você tinha obtido. Então, se você era um pangaré, imbecil, errasse tudo, fizesse só bosta durante... Mas tirasse a bosta da flor... Você ganhava aquela merda. Eu fico indignado. Até hoje eu fico indignado. O dia ia avançando, você já fazia o prato, né, como você falou. Já era o macarrão com frango, já na casa da avó. Eu me lembro que a minha avó fazia um macarrão número 6, sabe que era grosso? Com furinho no meio, espaguete número 6. Sim. Comprava um frango na padaria. A minha avó matava, como eu já falei pra você. A minha comprava o frango na padaria e eu sempre gostava daquela pele tostada. Vem com batatinha, né? Minhas batatinhas no frango. Metade do meu coração não funciona por conta daquelas peles de frango. Eu chamo de bacon de galinha aquilo lá, cara. É um litro de Coca-Cola em cima da mesa. Um gosto de domingo, né, cara? Coca-Cola pra você. Pra mim era tubaína. Tubaína é bom pra caramba. Na casa da avó, comia na sala com prato na mão ali, assistindo as disputas intermináveis de Naim contra a Ovelha e aquelas disputas musicais também eram muito bestas também. Tinha o leilão das notas musicais. Sim, né? Tinha aquele que chamava o maestro Zezinho e ele dava 3 dedadas no piano e você tinha que saber o que era. Porque era uma nota. Realmente é um leilão, porque você ia leiloando a quantidade de notas. E daí você tenta, pode crer, aí o Gerry Adriani falava, eu mato com 2 notas. Exato. Qual é a música? E daí o Pablo dublava depois? O Pablo, sabia que tá vivo? Não. Eu lamento pelo Pablo. A camisa aberta que dá pra ver a teta caída já. Aquela borboleta desenhada na cara. Parece um morcego velho. Não dá não. E depois do Qual é a Música era o Roletrando. Roletrando, o Silvio Santos adorava ir pra, na casa dele de veraneio em Miami, né? Ficava o dia inteiro assistindo televisão, quando voltava copiava tudo. Roletrando é uma cópia descarada de um programa norte-americano. É uma mistura de Jogo da Forca com cassinos. É verdade, né? Classicaço Namoro na TV. Namoro na TV, eu gostava dos binóculos. Eu também. Pra quem não se lembra, essa parte dos binóculos, ficavam meia dúzia de machos de um lado, meia dúzia de fêmeas do outro lado. Isso. E isso a 3 metros de distância um do outro. É. E cada um pegava um binóculo, cara. Eu me lembro de uma vez... que rolou isso, que geralmente você ficava olhando pro rosto, assim, né, tal. E o cara com o binóculo apontado pra b**** da mulher. Tava tão constrangedor. Ô, Rock! Esse cara olhando pra vagina da moça. Depois a Porta da Esperança, a fase de donativos do Silvio Santos. Porta da Esperança. Às vezes alguém se dava bem, mas muitas vezes também se dava mal. Só refrescando a memória, isso consistia no seguinte. Suponhamos, Alexandre Moreira, ele tinha um sonho de ter um Dactar. O videogame genérico Atari, que ele nunca teve. Isso. mandava uma carta falando o desejo dele. Levariam o Alexandre lá no palco, colocaria ele sobre forte constrangimento e a produção tentaria conseguir um patrocínio pro sonho do Alexandre, tipo G. Aronson. Isso. Se a G. Aronson topasse a entregar a merda do Dactar pro Alexandre, aí eles iam lá, faziam o merchan de graça e tal, dava o Dactar. Caso o Alexandre não conseguisse, ele ia passar uma mega vergonha. Iam abrir a porta e não tinha nada. A porta da esperança não tinha absolutamente nada. E o Alexandre ia se propor a voltar na outra semana para passar mais vergonha. Ah, é verdade, que daí ia tentar na Buri. Ah, agora lojas Buri, aí também, e ninguém me dava o Dactar. Enfim, mas muitas vezes as pessoas ganhavam e todos nós ficávamos sorridentes aí na tarde do domingo. E depois, Walter, outro clássico do Silvio Santos, de maior humilhação das pessoas, que era o Topa Tudo por Dinheiro. Foi espalhado um boato que o Ivo Holanda tinha... Não, quem morreu foi Ruth Rôncio, né? Que era outra clássica também do Topa Tudo por Dinheiro. E mesmo esses dois faziam as pegadinhas. Que era uma tiazinha sexagenária já há 60 anos atrás. Exatamente. Então, eles eram os dois maiores atores do Topa Tudo por Dinheiro. E o Silvio Santos jogava dinheiro, as pessoas se matavam. Se matavam. Eu não sei se foi o Ministério Público ou alguém. Processou. Chegou uma hora que processou. O Silvio Santos disse que ele fudia com as cédulas. Né, que é um crime federal. Aí ele começou a se explicar. Olha, aí ele mostrava o aviãozinho, o jeito que era confeccionado, que era colado com durex, tentando se explicar. E até chegar ao show de calor. Então, que a gente... agora antes disso, lembra da semana do presidente? Ah, sim, o Figueiredo descendo o avião. Porque o que aconteceu? O Silvio Santos tomou um sufoco para conseguir a concessão dele, né? Todo mundo sabe que uma concessão de televisão, até hoje, é muito difícil, né? De se conseguir. Na época era pior ainda, porque só tinha ali os 13 canais, menos, né? De 13 do VHS. E até 13, mas só tinha, acho que 9, né? Alguma coisa assim. Aí o Silvio Santos conseguiu a concessão com o governo federal e ele fazia média o tempo todo desde com o governo militar do Figueiredo, que torturava pessoas. Exato. Presidente Figueiredo, nesta semana, esteve em Quixeramobim e mandou matar 5 pessoas. Exatamente. Você lembra quando o Silvio Santos resolveu ser presidente da República? E o nome dele não aparecia na cédula, e era partido Nanico, e ele falava, olha, onde está escrito José das Couves é Silvio Santos. É verdade. Mas enfim, acabaram caçando a candidatura. Foi impugnada, né? Foi. Ele ia ganhar, tava disparado. Tava disparado na frente. Aí vinha, assim, o show de calouros, que era aquela bizarrice toda. Porque calouros não eram apenas os calouros que iam lá cantar. Não, era, como a gente disse aqui, era a pessoa que se propunha a fazer qualquer coisa. Qualquer, né? Coisa. E tinha os travestis, né? Os travestis, tal como o Bolinha, o Silvio Santos, adorava ele um traveco, cantava, cara. Cantava os travestis nitidamente. Era, ele, cara, ele queria apalpar aqueles peitos. Pintinhos de silicone. O traveco, ele se propunha a dançar o que ele queria, sei lá. Gloria Gaynor, right? Exatamente. Aí depois, aí o Silvio Santos começava a falar, olha o samba, olha o samba. Santa Maria, Santa Maria. Ele ficava fazendo com que trocasse as músicas ali, cara. Realmente. Ouvintes do Agente em 86, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Fazendo isso, vocês vão ficar ligados nos próximos assuntos do nosso podcast. Aí dá pra mandar histórias pro Agente em 86, nosso e-mail, falecom@agenteem86.com.br. Podcast este, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Mande sugestões também de episódios. Como disse aqui, o domingo, depois do domingo no parque, a minha família arrumava pra casa da minha avó. E a minha avó, a pessoa que mais gostava do Abravanel que eu conheci na face da terra. A avó Junkie, aquela avó que tomou Junkie cerveja. Isso, infartou e tomou cerveja. Vai, eu tô passando mal, acho que eu vou infartar. Vou correr pronto-socorro? Não, vou abrir uma lata de Skol. E ela fez exatamente isso. E a gente arrumava lá pra casa da minha avó, enquanto ela preparava o rango com a TV na cozinha ali, manja? Porque ela não podia perder nada do Silvio Santos. Enfim. Ela tinha uma TV na cozinha ou ela arrastava, não, arrastava da sala? Não, arrastava, obviamente, que a TV da sala preta e branca, uhum, né? Não podemos deixar de ressaltar, que ficava se assistindo o Silvio Santos e tal. Ela gostava tanto do Silvio Santos que num dado momento eu comecei a achar assim... Será que seu minha... pai era filho do Silvio Santos? Não, mas pelo menos, não vou dizer que meu pai, não, minha mãe, né? Uhum. Não que minha mãe, mas pelo menos ali os seus quatro filhos fossem, enquanto eu estivesse no amor com meu avô ali, que eu estivesse pensando no Cenoura Bravanel pra fazer.